Ya. Barcelona. Blue Room, EDG, New York, BCN, yeah. Silêncio na rua, energia enlatada. Hoje eu tô sentindo a Barcelona cansada. Sou longe da balada e ninguém ainda surgiu. Acabou meu rachixe, o marroquino, cadê sumiu? Fui ali catar uma breja, não tem que passar tio. Diz que o zombo colou e até o fininho subiu. Terceira fez o louco, amanhã ele tá de novo. Fininho no manolo, é alegria do povo. Uma cerveja pra você, uma cerveja pra mim. Tudo na minha conta, é só falar com o fininho. Bem-vindo a Raval, o chopito é de tequila. É o estilo de vida, não vacila com a sua mochila. É Barcelona, é Barcelona. And it hits around every corner. É Barcelona, é Barcelona. É Barcelona. And the ladies trying to know. Daylight, city nights and bosses crazy. The lazy craze of haze got them dazed while they all smoking amazing. Orange trees drop black fruit, not fit for tasting. Amidst the hate and need for separation exists a family of lunatics. They lurking in the pits, shipping banana clips like gorillas in the mist. I'm pissed, cause from the penthouse I see the shift. No gift for the homeless man. Skaters ollie kick flipping boneless over trash cans. Pickpockets going wherever the drunk tourists stand for cash band. Brands overload the fans, they waving flags up in their hats, they backpack in their hands. Lab rats are addicts for the dramatic sporadic interaction. Keep them all combative, I guess. I'm a massive mind in the middle of this madness, but I find a beauty so damn attractive, she has it. Barcelona, at Barcelona, where the fiends are always a boy. At Barcelona, at Barcelona. Eu sou um dos vagabundos que vem do submundo. Eu conto segundos pra não pranchar o meu patrão. Diz que é emprego, mas tiro o meu sossego. Eu não peço arrego, mas nego me ata a mão. Infelizmente, amigo, eu não tenho papel. Só pra fumar, limpar a bunda, anotar o tel. Traz qualquer uma que não espera chegar no motel. O amor se paga, eu não vou pro céu. É o que rola aqui, já vivi, venci. Cresci, fiz o que quis e assim aprendi. E se eu percebi que não sou daqui, perdi tempo e o tempo de ir. A cidade ferve como deve, como tem que ser. A cidade pulsa, te repulsa ou te dá poder. Quer comprar, quer vender, se marcar, vão prender. Arriscar, seu gogó, olha só, vai perder. Cê louca, é Barcelona. Where the fiends are always a boy. É Barcelona, é Barcelona. É Barcelona. And the heat's around every corner. É Barcelona. Where the fiends are always a boy. É Barcelona. And the heat's around every corner. É Barcelona. Where the fiends are always a boy. É Barcelona. And the ladies trying to know. É Barcelona. Where the heat's always a boy. É Barcelona. And the heat's around every corner. É Barcelona. Where the fiends are always a boy. É Barcelona. And the ladies trying to know.